te abençoe, minha mãe. E até logo a meu pai. E saí com a galera que da cabeça no ensaio. Ele me deu um conselho, pediu pra eu não demorar. Me atrasei, cheguei em casa e comecei a explicar. Com a cara de preocupado, o meu pai me recebeu. Filho, onde você estava? O que foi que aconteceu? Olha minha cara de contente, não precisa explicar. Ó pai, ó mãe, estava com a turma do Ará. Ô meu pai, estava no Ará, meu pai. Ô meu pai, estava no ensaio do Ará, meu pai. Ô meu pai, estava no Ará, meu pai. Ô meu pai, eu sou araquedo, meu pai. Pedi a bênção, minha mãe. Dei até logo a meu pai. E saí com a galera que da cabeça não me sai. Ele me deu um conselho, pediu pra eu não demorar. Me atrasei, cheguei em casa e comecei a explicar. Com a cara de preocupado, o meu pai me recebeu. Filho, onde você estava? O que foi que aconteceu? Olha minha cara de contente, não precisa explicar. Ó pai, ó mãe, estava com a turma do Ará. Diga aí, meu pai. Ô meu pai, estava no Ará, meu pai. Ô meu pai, estava no ensaio do Ará, meu pai. Ô meu pai, estava no Ará, meu pai. Ô meu pai, eu sou araquedo, meu pai. Simbora! Dei até logo a meu pai. E saí com a galera que da cabeça não me sai. Ele me deu um conselho, pediu pra eu não demorar. Me atrasei, cheguei em casa e comecei a explicar. Aí meu pai.